E eu recebo aqui no estúdio o Henrique Kawamura, ele que é professor da UNILA, ele é coordenador do Centro de Pesquisas Econômicas Aplicadas, né, o CPECOM, ali na Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Satisfação recebê-lo aqui. A gente sempre conversa sobre a questão do Índice de Preço ao Consumidor de Foz do Iguaçu, né, o IPC-Foz, mas um dos objetivos, até que, né, lá no começo foi discutido, é a questão de criar um índice de preços para o consumidor da fronteira. Podemos até anunciar algumas novidades? Enfim, está avançando essa ideia? Está. Finalmente já começamos a tratar, né, de parceiros para viabilizar esse projeto e com certeza conseguir fazer um índice de preços da região trinacional. Essa semana a gente conversou já com a Universidade de Leste. Então, ao que tudo indica, a gente vai começar já nesse segundo semestre a coletar os preços também no Paraguai. Então, o índice completo, né, da região trinacional, a gente precisa ainda começar a calcular na Argentina, que a gente está em busca de parceiros lá também para viabilizar esse projeto. Mas para o Paraguai, esse ano a gente já tem um índice para lá. E pode parecer assim que seja algo simples, né? A pessoa pode dizer assim, né? Ah, mas não é fácil, é só ir lá no supermercado, registrar os preços e pronto. Mas não é bem assim, né? Tem toda uma questão até burocrática, legal, envolvendo justamente a travessia da fronteira aqui para a realização desses trabalhos? Sim, esse é o nosso problema, né? Porque nós poderíamos muito bem mandar nossos alunos a fazer essa coleta, já que é uma fronteira típica, né? E você pode atravessar a ponte apenas. Mas a questão jurídica é que nós não podemos levar, nós, né, e os alunos não podemos ir até o Paraguai para fazer essa coleta, justamente porque a gente está saindo do país, apesar de Foz do Iguaçu ser praticamente conurbada com Cidade do Leste. Então, qualquer problema que aconteça, a universidade é responsável por esses alunos e por esses docentes. Então, a gente precisa necessariamente de viabilizar algum tipo de parceria para que alguma universidade, alguma instituição nesses países façam essa coleta e nós depois calculamos esse índice. Então, com essas conversas com as instituições desses países, talvez a gente consiga, de fato, recursos humanos para fazer essa coleta e essa parceria interinstitucional, que sempre é muito bem-vinda, né, entre as universidades. No caso, então, precisa de uma instituição parceira no Paraguai, né, para coleta ali na região do Cidade Leste, também uma instituição parceira na Argentina, com atores locais ali, para que seja feito esse trabalho realmente. Sim, né? Exatamente. Claro que vamos ter alguns docentes e alguns alunos trabalhando em parceria. Nós temos vários convênios, por exemplo, a UNILA tem convênio com a Universidade Nacional de Leste, e com esse convênio a gente consegue fazer essa parceria de trabalhar com pesquisas e extensão. Agora, o trabalho em loco nesse país acaba ficando mais complicado para essas questões jurídicas. Então, eu acho que tudo indica que a gente vai conseguir esses parceiros, né? No Paraguai já conseguimos, praticamente, e na Argentina a gente vai começar a conversar ainda com alguma instituição, né? Temos o problema que é uma cidade menor na Argentina e não temos universidade lá, né, para fazer essa parceria. Então a gente precisa de algum outro tipo de parceria para viabilizar o projeto. É interessante a gente relatar aqui, porque em Foz do Iguaçu, né, o IPC Foz, aí, que é calculado desde o ano passado, ele leva em conta os produtos, né, da chamada cesta básica, inclusive seguindo uma metodologia nacional, né, para termos de comparação. Agora a gente sabe que a cesta básica ela até varia um pouquinho, né, com relação ao que é básico para o brasileiro, o que é básico para o paraguaio, para o argentino. Como é que vai ser feita até essa composição e dessa cesta trinacional, digamos assim? Bom, esse é um grande problema também de fazer uma metodologia. Na verdade, a gente vai ter que construir um tipo de metodologia para conseguir medir esse preço, esse índice de preço trinacional, né? Porque, pela que a gente pesquisou, não tem isso nada feito no mundo, né? Então, a cesta básica, obviamente, ela difere de país para país. Por exemplo, aqui nós coletamos preços de 94 produtos. No Paraguai, são mais ou menos 150 produtos da cesta básica. Isso, o cálculo que é feito pelos organismos de lá, né? De lá. É o Banco Central do Paraguai que calcula a inflação e são 150 produtos. Então, a gente vai tentar verificar quais são os produtos que são mais comuns. Por exemplo, pão, arroz, né, farinha. Isso sempre tem na cesta básica desses países. Então, a gente vai pegar esses produtos em comum e tentar acompanhar os preços nesses três países ao mesmo tempo. E eu não vejo a hora realmente poder ser feito, né, esse comparativo entre os três países, Porque não é só uma questão de moeda, não é só uma questão de que, ah, mas na cidade, por exemplo, Porto Iguaçu, tem mercados pequenos ali, né? Uhum. Em Ciudad del Este, já existem grandes redes de supermercados atuando ali. Não é só uma questão do perfil do local, mas alguns produtos realmente a gente observa aí que tem preços completamente diferentes, né? Entre um país e outro, que até explica, né, que na atual conjuntura, muitos argentinos, muitos paraguaios venham aqui à cidade de Foz do Iguaçu fazer compra. Enfim, uma vez consolidado até esse IPC tríplice, né? Ele será uma ferramenta aí para auxiliar no consumidor em todo esse processo? Com certeza. Esse nosso objetivo, né, de tentar mensurar qual é o impacto, né, do fator externo afetando os preços domésticos. Né? Por exemplo, recentemente tivemos a greve dos caminhoneiros, né, e muitas pessoas foram abastecer no Paraguai e às vezes até fazer compra lá, porque tinha produto em falta aqui. Então a gente vai conseguir medir com esse IPC qual que é a velocidade dessa transmissão de preço de um país para outro. Né? Porque até então, nós fazemos esse tipo de pesquisa com dados agregados, com taxa de inflação, com taxa de câmbio, mas a transmissão de preço quase que automática por algum fator que esteja acontecendo num país, vai ser muito mais fácil a gente conseguir medir a partir desse índice de preço, né? É o que nós esperamos, na verdade. Então, acho que vai ser bem interessante o próprio consumidor dos três países saberem qual que é, né? Quais são os preços, né, que estão variando mais naquele período com esses produtos parecidos, né? E até mesmo ver a variação do mesmo produto. Alguns produtos que tem aqui no Brasil, tem no Paraguai também, da mesma marca. Mesma marca, tudo. Exatamente. Né? Na Argentina também, por exemplo, Leite Ninho. Né? Você tem nos três países. Então, a gente vai conseguir, por exemplo, saber qual que é a diferença de preços, né, desse país. O que está influenciando o aumento do preço, né, em cada um desses países. E será muito interessante mesmo essa ferramenta. Então, previsão aqui que vocês têm, né, que até o final do ano já se consiga fazer uma comparação entre os preços de Foz do Iguaçu e Ciudad del Este. E quem sabe para o ano que vem, conseguindo já o parceiro também já unificar toda a fronteira com o levantamento ali em Porto Iguaçu. Exatamente. O nosso objetivo é que em 2 anos, né, a gente já tenha esse índice de preços trinacional. Né? A gente já começou em Foz do Iguaçu em setembro, vamos começar agora em Ciudad del Este. Então, primeiro semestre, segundo semestre do ano que vem, a gente já tem, acho que, um índice de preço trinacional. E o CPCOM, né, ele tem um site na internet, ele mantém ali, né, o endereço onde são postados os levantamentos na íntegra, não só essa questão do IPC, né, o índice de preço ao consumidor, mas também vocês estão fazendo uma pesquisa sobre mercado de trabalho aqui na cidade de Foz? Sim, sim. Agora nós começamos no mês passado a acompanhar o mercado formal aqui de Foz do Iguaçu. Também a gente acha importante porque a gente tem acesso apenas a dados agregados, né, no site do Ministério do Trabalho, né, que é o prefeito de Foz também tem esse acesso e acaba sempre divulgando na mídia. Mas os dados desagregados, saber qual que é o salário médio dos admitidos, demitidos, o nível educacional, isso você precisa ter uma análise mais aprofundada. Então é isso que a gente está fazendo, né? Tentando acompanhar o que está acontecendo. E não somente a variação de qual que é o saldo, se for positivo ou negativo no mês anterior, mas usando outras metodologias para saber se realmente o emprego formal aqui em Foz do Iguaçu, ele está crescendo ou ele está diminuindo. Né? Isso é o mais importante de saber a tendência, né, da geração desses empregos formais, e não só a variação se, né, foi demitido ou não. Pois é importante mesmo todos esses indicadores e fica aqui o convite, né, para você que está nos ouvindo, para conhecer um pouquinho mais a respeito aí do trabalho do CPCOM. O endereço na internet qual que é? O endereço é cpcom.com. Bem facinho aí, o CPCOM, né? Você escreve aí com a letra C, o COM no final é com a letra N, né? CPCOM, de Centro de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Recebi aqui o Henrique Kawamura, ele que coordena, né, esse trabalho aí, que é um trabalho desenvolvido também, né, na Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Muito obrigado aí, Henrique, pela presença aqui na RCI. Nós que agradecemos.